O reassentamento procura salvar vidas humanas e propriedades. Sejam bem-vindos a mais um programa Viver com as Cheias. Para o programa de hoje, iremos falar de reassentamento. O reassentamento é uma solução às cheias para construir novas casas nas zonas altas. Quer dizer que, mesmo que outro desastre natural ocorra, tu e a tua família estarão em segurança e pode evitar a perda de vidas e de bens. As pessoas deslocadas têm a opção de voltar às suas casas de origem ou de reassentamento. As pessoas que vivem nas zonas suscetíveis às cheias na bacia do Rio Limpopo. O governo está a oferecer terras nas zonas altas se as pessoas concordarem em mudar-se. Há muitas razões pelas quais as pessoas optam por esta escolha e outras não. Olhando para os benefícios de reassentamento, durante a recuperação pós-cheias, é importante criar a consciencialização de opções de reassentamento e dar às pessoas deslocadas informações sobre a opção de se mudarem para lugares mais seguros, onde não estarão expostos às cheias. De acordo com o primeiro-ministro Alberto Vaquina, o reassentamento não significa que as pessoas devem parar de cultivar nas proximidades do Rio Limpopo. Ninguém deve perder as suas terras nas proximidades do rio. Eles devem cultivar nas zonas baixas férteis, enquanto vivem em condições de segurança nas zonas altas. Qualquer casa que as pessoas construírem perto das suas plantações deve ser temporária. Vaquina disse: uma casa pequena no local de produção agrícola deve ser usada somente para guardar os produtos que mais tarde serão levados para as zonas altas para o consumo da família ou para a venda, pois isto pode melhorar a dieta da família e garantir a renda familiar. Visitamos a zona de reassentamento 3 de fevereiro em Chaquelane para saber como é que está sendo a vida na nova zona. Andar ali é bom, andar ali é seguro para andar, só que pode ir para cá. Um ano, mas ele está com a cara de entama ali, mate, ele cura no mate entama. Aí nós morre, andar ali, andar uma deficiente, quando eu lhe mato, a cura mate, macumacule. Xuane, lixi está com a cara de entama, esbelela, além de cachar aquela, na cura esbelela. Só pode ir a umas vila ou choque. Se lixo então fumo até endela show, só que o cocavano, só que o vano, vai comer cavalo com suano. Deixa eu não cansar, não cansar com o cuivo, não vai com o bateu até aí, nunca uma obra. Se sou bem, colega você, com o chucalha na semanga, fambi, que se longo de sama, e o bucarulho e andulho, com as maracuvens para vai, nunca uma chapa para a fulelo aí, as fumeleleque. Se eu estou cheio na leixo. Quarta com uma cuvenil, uma cama tende, se está com a cuvenil, com uma cautum de lampo. Já colocou o zacunanda, o culagun com a canlicola, ningas, a minanço, manca manca, magufan, mangan. A linha cinco megas em antelego, a meluco com conga voyanganda, a la ansocolo, a meluco, a menina boganga voyang, a fulaloquina, a cumega e limatin. Se a linha cumega nitty 20 lir hide, culigangin. Logo, o lago tem de lanchum, fumagamgam, chumchava chifesive, amchumofan, sem comega, ambelamina e tengile, matamelofanola. Reassentamento e reconstrução são duas opções. Pense com cuidado e examine todas as possibilidades. É importante construir a tua casa de forma resistente e duradoura. Usa materiais apropriados e técnicas de construção para fazer a tua casa resistente às cheias. A ONU Habitat tem feito casas de modelos resistentes aos desastres naturais. Vamos ouvir. O meu nome é Pasquale Capizzi, eu sou o representante do UN Habitat, que é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos em Moçambique. Em 2013, o que estamos tentando fazer é começar, de alguma maneira, uma reconstrução de umas casas afetadas, embora o número não ser muito grande, mas para mostrar que pode-se viver com as cheias de maneira diferente, por exemplo, adaptar com casas elevadas, escolas elevadas, rádios elevadas. Especificamente, o que decidimos fazer é construir uma rádio comunitária para ajudar durante os momentos de emergência e para a preparação e prontidão, uma rádio elevada, junto com outros colegas da Unicef, da IOM e os samaritanos. Primeiro. Segundo, uma escola elevada para mostrar como é que a infraestrutura básica tão importante pode ser resistente às cheias. E terceiro, estamos a pensar na possibilidade de construir alguns modelos de casas elevadas de material convencional ou material local. E finalmente, se for possível, mas ainda não temos clareza sobre os orçamentos, um pequeno mercado elevado que pode também ajudar a comunidade durante as emergências a resistir à ameaça natural, mas também a salvar muitos dos alimentos que foram, por exemplo, destruídos desta vez. O governo já vem aconselhando as pessoas que vivem em zonas propensas às inundações de modo a procurarem zonas seguras. Segundo o secretário permanente do Distrito de Xokwa, Adolfo Macia, o governo tem estado a fazer o acompanhamento e assistência básica nas zonas de reassentamento. Falando concretamente no que está a acontecer em Xiaquelane, nós iniciamos um processo de parcelamento de talhões num plano inicial de 5 mil talhões. E neste momento já estamos com talhões parcelados acima de 3 mil talhões. Sensibilizamos as comunidades para que se fixem lá, nas zonas de reassentamento. E como incentivo para isso, o governo abriu arruamentos, fez terraplanagens dos arruamentos para permitir uma boa transitabilidade. Foram melhoradas as ruas, instalamos a energia elétrica, as principais ruas do bairro Reassentamento 3 de Fevereiro estão iluminadas. Instalamos também a rede de abastecimento de água, que contamos neste momento com cerca de 8 furos de abastecimento de água, e também estão instalados lá pequenos sistemas de abastecimento de água. Para além de outras atividades que estão a acontecer, é o exemplo da construção de um posto policial, que já está numa fase conclusiva. Também existem lá centros de recreação para crianças. Instalamos painéis para colocação de informação útil para aquela população que está em Xiaquelane. E desta forma nós acreditamos que estamos a criar condições básicas para que as populações possam se reassentar. Por outro lado, estamos a construir casas em alvenaria, num plano inicial de 80 casas para a população vulnerável que não tem capacidade nenhuma para construir as suas habitações ali. E neste processo está numa fase bem avançada, cerca de 50 casas já estão implantadas e estão numa fase conclusiva. Os nossos desafios é continuar a criar, melhorar cada vez mais e ampliar a rede de abastecimento da água, e os arruamentos, a energia e sobretudo continuar a sensibilizar as comunidades para que estabeleçam as suas casas, que possam ser locais seguros para que em caso de inundações nas zonas habituais de trabalho onde eles habitam possam deslocar-se para os locais de reassentamento sem que de facto tenham que ficar em zonas de trânsito. O nosso grande desafio é que não tenhamos centros de trânsito nas próximas ocasiões em que tenhamos um desastre natural da dimensão do ano 2013. Porque isto cria grandes transtornos para o governo, para a própria população, porque vivem em condições precárias, com todo o risco que correm de contaminação, de doenças e por aí fora. Portanto, este é um grande desafio, e consciencializar as comunidades no sentido de ficarem em locais seguros. Podem continuar a trabalhar nos locais onde estão habitualmente, fazer a sua prática da agricultura, é lá onde tem o seu emprego, mas quando há alertas, há orientações do governo para a retirada, as pessoas devem ter locais seguros onde poderão se instalar. Portanto, este é um grande desafio para nós. As pessoas reassentadas precisam de um incentivo para se adaptarem às novas zonas. O governo e organizações não governamentais devem continuar a prestar apoio e definir prioridades de acordo com as necessidades dos reassentados. Só assim que as pessoas poderão se sentir encorajadas e habituando assim a nova vida nas novas zonas. Vai rolar meu caminho, um pouco de Chegamos ao fim de mais um programa Viver com as Cheias. Hoje falamos das zonas de reassentamento, destacando a zona 3 de fevereiro em Chaquelame. Falamos dos benefícios de estar numa zona segura e falamos também das técnicas de construção resistente aos desastres naturais. Espero que o tema 2 tenha contribuído positivamente em relação ao conhecimento que já tinha do reassentamento. Gratos pela atenção dispensada.